passar através de Parepa, Guardião 08. Sede, Guardião 08, resposta visual com a pista, não serve? Já passará visual com a nossa 08. No 169, decolado 58, chama o controle, 119, decimal 35. Decimal 35, é, né? Torre Salvador, Papa Romeu Mike Eco Oscar. Papa Romeu Mike Eco Oscar. Confirma já acionado no PAT 4? Positivo, afirmo, acionado no 4. Bem, já está autorizado o táxi até a Oscar, reporta na Oscar. Reportarei na Oscar, Mike Eco Oscar, obrigado. Próxima Juliette, igual no 869. O no 869 autorizado ingresso Juliette, parte principal, posição 06. Juliette, parte 612, 869. Mike Eco Oscar, se autorizar a ingresso não no track, porta na cabeceira quando pronto para decolagem. É possível decolada em okay. Gente, no perfil da 17 está autorizado. No perfil da 17, o vento no meio 0 graus 8 nós, você porta fora do solo. O Papa Romeu Mike Eco Oscar. Portarei fora do solo, alinhado e pronto. Do Guardião 08, está o sinal da 17. Excelente, Guardião 08, continua a aproximação, reporta 3 milhas fora da cabeceira no 7, vertical da RMA. Passar 3 milhas fora, o Guardião 08. Papa Romeu Victor de Aquilo, prossiga. Romeu Victor de Aquilo para cópia, chama o solo, 1219. Salvador, Mike Econs, alinhado, pronto para decolar. Excelente, autorizada a decolagem 97, o vento 170 0 graus 89. Obrigado, desculpa. Sareda 2231 no pronto cópia. Pelo motivo. Autorizado Serra November Bravo Romeu, nível 1 no 60, via rota do plano. Saída Momo, transição VATAP, decola pista no 0, primeira curva à esquerda. Aciona o transponder 51113, chama o controle em 119, decimal 35 após. Seja autorizado nível 1160, por uma barreira, conforme o plano de voo, saída Momo, WhatsApp. Aciona 51113 e chama o controle após 119.35, com curva esquerda, pode decolar. Passaria 2231 no protejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Portaremos, muito obrigado, por isso. Azul 6919, pronto, cópia. Pronto para a cópia, azul 699. Autorizado Campinas, nível 340, via rota do plano, perfil de saída da Euleda Motiva. Decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona o transponder 5142, controle em 119, decimal 35 após. Campinas, 390. Sua terceira rota com fone plano, série da Leo. Transição Leda Motiva. Decolando a pista no 0, curva direita para decolagem. Transponder 5142, controle 11935, com azul 6999. Azul 6999, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Já pronto para o pushback, senhores. Estamos aqui na posição 9, azul 6999. Autorizado, reporte pronto para o táxi, azul 6999. Reportaremos para o portátil, azul 6999. Obrigado. Controle Salvador, Atenaína 290, nível 90, informação Papá. Atenaína 290, controle Salvador. Sendo identificação dessa... Para 3.1.3, ajuste ao altímetro no 0 no 2, autorizada a chegada a Marte. Está livre da restrição vertical em tal. Nível 3 para 3, profe, direção em Sábio, Serena 2, 0, 0. Serena 2, 0, 0. Guardião 0, 1, no prossegui. Gente, plano 10, confirma o comandante, o estimado e também o setor de sobrevoo. Gente, reporta na Oscar, pronto para decolagem com o plano 10. Então, Guardião 01 da presente, está autorizado a decolagem com proa nordeste, o vento no 60 graus 8 nós, reporta fora do solo, Guardião 01. Torre Salvador, Mike Acosta, ele voa 10. Sete, Papa Romeu, Mike, Eco Oscar, chama o controle, em 119 decimal 35. Ok, o Oscar sobre na 1935. Toma, certo. Santa Final chama agora a torre 118, decimal 95, seu composto. Obrigado, abraço. Torre Salvador, boa tarde, bom 1166, passando 260 para 1150, vale cá. 1166, contra o Salvador, sem identificação, desça para o nível do voo 050, da presença do voo espaço. Gente, vem que ficou, né, para 050, 0092 e está fazendo uma capa pau, bom, não, né? Mas escuta, na torre. Gente, me entende a separação padrão com o tráfego da 10? Separação padrão, quando for necessário, o sobrevoo mais próximo, coordenaremos com a torre. Gente, permanece setor no 10, logo de feito, e se reporta para retorno, então, o Guardião 01. Reportará para retorno, Guardião 01. Ou 2, poderia confirmar pessoas a bordo? Vou 1169. Chame agora o centro Recife 125 decimal 1 ao termo 133 decimal 25. 135, boa tarde, vou 1169. Alve, autonomia de 4 horas e 5, alterna Ribeirão Preto. 6919, sou autorizado ao táxi via pátio 1, táxi Índia, ponto 0 no 0, chuminho torre 11895, médio 7 metros no 0 no 2. Grato, médio 7 metros no 0 no 2, estamos pelo pátio, Índia, ponto 0 no 0, chama em 11895. Obrigado, bom fim de semana, 6919, até. Grato, bom voo. Obrigado. Copiado, pouso ao 2113, ingresso na terminal Aracaju 2038, grato para o meu Mike Fosca, reporte de livrando a CTR. Reporta ali, livrando a CTR, eu acho que obrigado. Durante aquilo, confirma somente o PAD que se encontra, PAD 5? Gente, PAD 4, sobre relacionamento e chama táxi. milhas aqui em São Juan, papá. Confere o papá, papá Juliette, por papá. Mantenha escuta do controle, aguarde transferência para o controle Aracaju. A reporta antes do taxi Juliette. Reporta antes do Juliette, 3 Papá Romeu, Victor Índia Aquilo está autorizado o táxi. No PAT 4, reporta na Oscar para ingresso, fazendo um comboio no momento ingressando na Oscar. Gente, sete horas. Salvador, muito, muito boa tarde, Osu 6919.010, pronto. Gente, Azul 6919, está autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, 150 graus, 89. A linha decola, deu no zero, Azul 6919, obrigado, senhor. Está autorizado o táxi via Pati 1, táxi Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste altímetro no 012. E o táxi da ponto 010, chama 295 a torre 11895. Obrigado, bom trabalho. Papa Romeu, Victor Índia Aquilo, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7, reporta quando pronto. Guardião 01? Guardião 01, prossiga. Visual com azul, decolando na pista 10. Nós vamos estar nos aproximando um pouco, se autorizado, e caso seja necessário, só informar para o guardião afastar-se do eixo de decolagem. Gente, Guardião 01, então requisitam uma aproximação para o eixo da 10? Afirmo, fazer um patrulhamento aqui em Lauro de Freitas, próxima à cabeceira 28. Gente, mantenha a separação com o tráfego de cola da 10. Gente, Guardião 01. Ok, manterá o eixo de decolagem da 28, da 10, livre. Aguarde pronto, 17. Gente, Papa Romeu, Victorinho de Aquilo. Está autorizada a decolagem na pista 17, o vento 160 graus 8 nós. Toma um tráfego na próxima cabeceira 28, tráfego da Força de Correção da Polícia da Bahia, mantendo 500 pés. Fátima, 699, pode chamar o controle, senhor? Fá Azul 6919, decolado ao Zuno 2, chama o controle. 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom fim de semana, Azul 6919, até. Torre, Salvador, CNN 2100, passo especial, seja checado, boa tarde. Fecha NMA 2110, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 10012. 1012, 6200, confirma o vento. O vento 1600 graus 89. Oi, Salvador, boa tarde, parceiro 2231, ponto de espera da 10 pronto, ciente do colega na final. Gente, parceiro 2230, mantém o ponto de espera. Será. Azul 6919, contato radar na decolagem, suba, falando em voo 340, via saída da EL, transmissão ótima. Atenção nível 340, saída da EL, transmissão Motivó, Azul 6919, obrigado, atenção 340. Em condições visuais com a linha do litoral? Já passei esse pessoal de 10, eu vi 30 aqui. Autorizado chegada bom, vista para 4012. Bom, 4000, confirme o ajuste. 1012. Obrigado. Victor de Aquilo está autorizado curva esquerda, segue na linha do litoral e aguarda transferência de comunicações, apenas reinformando o tráfego 500 pés, asa rotativa, próxima cabeceira 28, à esquerda. Gente, já mantém linha do litoral, V10, setor sul, Victor de Aquilo. O Victor de Aquilo está autorizado a linha do litoral até o litoral norte. Até o litoral norte, Victor de Aquilo. Passeiro 2231 ali, mantém cabeceira no zero. E mantém 2231. Oxana 6210, no solo 16. Livre à direita, chama solo. 1219. 209, Oxana, 6210. Paulo, Salvador, Oxana, 6210, pesado. 6210, muito boa tarde, estou autorizado, tá? Alfa, Juliette, posição 07, bate 1. Alfa, Juliette, confirma a posição? 07. Alfa, Juliette, para o 07, Oxana, 6210. Mais uma parte de dados. Salvador, boa tarde, Azul 4206. Tem a coisa prevista para isso? Com o Cacaju. Obrigado. Eu chamo o controle. 119-35. 119-35, grato. Guardião 01, informa um ATR da Passaredo para decolagem 90 com curva à esquerda. Ok, ciente do tráfego, o guardião mantendo 200 pés na lateral da pista, sem interferência com a decolagem. Ciente, o passageiro 2231 informa o tráfego, um asa rotativa, 500 pés à esquerda do eixo de decolagem. Ciente, 2231, está autorizado? Está autorizado, não interfere com essa decolagem. O vento 1060 graus, 99. Passageiro 2231, livre decolagem 90. Livre decolagem, 2231, curva esquerda. Salvador, muito boa tarde, boa noite 69, informação Quebec, posição 612, autorização Brasília, por favor. Noite 69, informação em curso Quebec, aguarda a compra, por gentileza. Obrigado. Sério 2231, no decolador 19, chama o controle, 19, decimal 35. Vai chamar o controle agora, 0935. Muito obrigado, bom trabalho, senhor. Bom trabalho. Obrigado. Desça para 3 mil pés, altímetro no 012, livre da restrição vertical, em TAP. 3012, 3560, está livre de TAP. Controle Salvador, muito boa tarde, eu passarei 2231. Passarei 2231, boa tarde, contato radar na decolagem, sua via saída Momo, transição VATAP para o nível de voo 160. Momo VATAP para o 160, é libera da restrição de saída, senhor? Evita o sobrevoo da Força Aérea, do Partido Militar? Afirmo, estamos fora da área do aeródromo, estamos sobre Lauro de Freitas. Quem é divisão com mesmo? Bento para o meu vídeo em Aquilo, autorizado prosseguir direto para o destino e livre ascensão nível de voo 09. Autorizado destino, 095 graus. Pilo. Confirmando, mantenha 2 mil pés. Aguarde para a sessão. Aguardar 2 mil pés, V30 aqui. Passando Duna, estabilizado no ILS X-Raybon no 166. Sou 1166, chama agora a Turre, 118, decimal 95. 895, obrigado, boa noite. Sou 5, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 1251, 3025. Obrigado, boa tarde. Azul B9, 19, até. É. Três, 560, está autorizada para o nosso procedimento LSX-Y no 0, dessa para 2 mil pés. Altímetro no 0, 12, reporte estabilizado. 2 mil pés, meu patrão estabilizado, 3560. E é 1,5 milha do intra-serra estabilizado. 7, voo 1166, continua a aproximação, checa 3, autorizado ponto 910, o vento 150 graus 89, tem legal 1012. 1012, autorizado ponto 910, voo 1166. Brasília, nível 360, via Prezulo 17, decola 10, curva direita, aceitar bordo, transição elevo. Controle 19, decimal 35, aciona 5161, boa noite 69. 9869, protegimento correto, é um pronto pushback, funcionamento. Trabalhamos, obrigado, 8-9. Mike Fox, controle. Só tem um estimado esposo, o Papa Romeu Mike Fox. Dois ou não, porque o controle Aracaju solicitou que o exercício que o pôr do sol está para o 2191 está posterior ao horário do pôr do sol lá em Aracaju, o Papa Romeu Mike Costa. Pareza 1. Está de início elegível conforme o Mike Costa. Então, 3560 visual com pista. Solo Salvador, boa tarde, é Oxumé 63, 555 da Quebec, Guarulhos 360. Realizado, vou na minha quartel. A3294, passando 0,60. 294, você separa 3 mil pés, altimetro 1012. Confirmado 2.012. 3 mil pés, altimetro 1012. 3.012, 3294. Papá, meu Vitor, ainda aquilo livre a sessão nível de voo 095. Quanto possível, estimado para pouso? Liga a sessão 095, Vitor, ainda aquilo. Bom, número 45, com autorizado para o funcionamento LS Axuíta, separa 2 no pé. Ok. De Aracaju. Foi retificada a informação, prossiga sem nenhum problema para Aracaju, Papa Romeu Mike Costa. Do gol, na curtíssima final aí para 1-0, autoriza o cruzamento do campo para sobrevoo na praia de Pitanga e retornar pelo litoral sul. Gente, no momento temos um tráfego ainda 2 minutos de duna. O presidente já está autorizado o cruzamento da 1-0 e após segue o litoral sul, reporta para regresso. Ok, autorizado o cruzamento do eixo da decolagem da 1-0 e retornará via litoral. É, se me escuta permanente, o Guardião 01. Na sua escuta. MTLS Acceleração 1-0, você para 2 no FES, altímetro 1-0, 1-2. Vai seguir tráfego na aproximação, 1-1 milhas, Boeing 737-700. Reporta estabilizado. Para 2.000, reportaria estabilizado, 3894. Boa tarde, o TAN 3560 livrou. TAN 3560, boa tarde, autorizado Alfa Juliette, posição 1-0, parte 1. Alfa Juliette, parte 1, 1-0. 6355, salvo voltando. Prossiga. Gente, apenas para confirmar, o seu plano encontra-se vencido. Seria para 19-13. Poderia confirmar se foi feito um ADLA? Eu vou entrar em contato com a empresa. Eu acredito que sim, mas eu vou confirmar com eles. Obrigado. Logo no 869, posição 612, depois chega acionamento. Autorizado, chama no meu táxi, 189. São 3560, desconsidera a instrução, reporta Anjo Juliette. Anjo Juliette. Diga. É, fui informado que foi feito um plano para as 21 Azulu. Sim, tira e checa um instante, por gentileza. Obrigado. Esse decolagem da 17. Sim, está autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da 17. Aguarda a transferência de comunicações. Guardião 01, no reporta a vertical do farol de Itapuã. Ok, após o cruzamento da 17 até o farol de Itapuã, retornará para Salvador. Confirma. Após o cruzamento e em Itapuã, retorna a Salvador. É, mantém a escuta então, Guardião 01. Escuta, 01. Dois, Salvador, gol no 645. Voo no 645, avistado, livre ponto no zero, vento 1 no 60 graus 79, informa o tráfego, à sua direita, de fase rotativa, mantém o 500 pés. Livre ponto no 0, gol no 645. Autorizado a presente voar barreiras. Muitíssimo obrigado, senhor. 2231. Torre Guardião no visual com aeronave na curta final 120. Se autorizado a retaguarda, bate do Breia. Gente, Guardião 01 no dia visual com mesmo agilizando, está autorizado o cruzamento da final da 1-0 e após pouso no Grael. O vento no 60 graus 79, se porta no estado controlado. A retaguarda da aeronave agilizando, parte do Grael, informado no solo controlado, Guardião 01. Apuca, Caju. Tan 3894, chama agora a turma 118, decimal 9. Gente. 989, autonomia de 3h40 e alternado primária Campinas. 1869, só autorizado táxi via parte 1700 via fonte para 10, torre 11895, ajuste altímetro no 012. 312, autorizou via parte índia, por temperatura 1895, pode ser não, obrigado. Está livre, quem negar no 012, informa o tráfego, tipo asa rotativa para pouso no pátio do Graé, sua esquerda, no intercept. Dentro. No 645, boa tarde, autorizado o táxi Alfa, reportando a Juliette. O azul 4206 ponto cópia. 4206. Autorizado Recife, nível 350, decola pista 10, a curva à esquerda, saída Pouca, Caju, via Alpesulu 17. O controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5170. Autorizado Recife 350, via Alpesulu 17, decola da 10, primeira curva à esquerda, na Pouca, Caju. 935 ao controle, 5170 transponder, azul 4206. 5170 transponder, chama pronto, pushback, saneamento 4206. Parabéns. Gol no 645, ingresso Juliette, posição 0271. Juliette, posição 02, gol no 645. Salvador, boa tarde, Jota 3897. Alô, Salvador, boa tarde, Jota 3897. Prossiga. 340 para Guarulhos, pode ver confirmar a subida prevista? Guarulhos seria da Eule da Mótima. Da Eule da Mótima, obrigado. A linha mantém no zero. Ele mantém no zero, vou no 69. Nave 4, solo 36, livra direita, solo 121, decimal 9. 219, livra 3, 219. Decordão no zero, vento no 70 graus com 8 nós. Zero decolagem, pressão no zero, gol no 8 menor. 3894, estão autorizados táxi Alfa Juliette, posição 0341. Alfa Juliette, 3894. O Oceano é 635, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado Guarulhos, o nível 360, decola pista 10, a curva direita, saída da Eleda Motiva, via UPZULU 10. Após Piraí, BAD, UPZULU 44 e prossegue conforme a roda do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5061. Autorizado 360 Guarulhos, decola da 10 com curva direita, da Eleda Motiva. Após a Zulu 10, Piraí, Umbaje, Zulu 44. Transponder 5061 e o controle 119.35, Oxuné 6355. 3355, conta de momento correto, pronto, pushback, funcionamento. Chamará. Muito obrigado, muito bem, não. Bom. 591 Centro da Quebec, autorização Vitória. Mais confirma a posição? Beleza. Controle, boa noite, 69, 1500, perfil arbor. 1869. Contato radar na decolagem, tudo para o nível de voo 360, via saída arbor, transição elevo. Saída 360, arbor elevo, 189. Ao meu Victor India Kilo, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45 para o serviço de informação de voo e alerta. Seu passar, passar alfa, tranquilo, está no ponto ideal. A gente confirme no externo, segue visual para 17. Salvador. Serra na escuta. Qual o meu Zulu Delta Lima? Mantenha condições iguais. Ajuste altímetro em Salvador no 012. Ajuste navegação para ingresso no corredor Interlagos. Altímetro no 012. Chama no ideal, descida. Seu papá, papá, alfa, tango Sierra, dá no ponto ideal. Papá, papá, alfa, tango Sierra, desça para 2500 pés, altímetro no 012. 2500, 220, 22. Saída Coral via Golf 677. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5173. 160 autorizado, decola da 10, curva direita, coral é a saída. Golf 677, 11935 ao controle, 5173 no transponder. 3591, contestamento correto, estão pronto para o tiver funcionamento. Chama não. Solicita a possibilidade de voar direto Elefa, senhor, possível? Autorizado, direto Elefa, voo no 869. Muito obrigadão, direto Elefa, 869. Salvador, muito boa tarde, Chanel 6201, cópia para o Galeão. Chanel 6201, nosso autorizado Galeão, nível 360, decola pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, Irumi, de Elfa é November 857. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5160. Autorizado 360 para Galeão, rota conforme a Valdez, pela rua direita da El, letra Irumi, no P987, a rota 1935, controle 5160, transponder. 6201 no protegimento correto, chama pronto, pushback, funcionamento. Chama pronto no 076201. Que moto você está mantendo? Rotatória. Gentileza 300 Brasília, qual a saída prevista? Álvaro Elefa. E 5.7, copiou? É Árvore Elefa, isso? Afirmo. Obrigado. Gol 1869. Chama agora o centro Recife, 128-8, alterne 126-0. 288-260, 169. Obrigado e boa noite. Autorizado o táxi via parte 1, da Sendia, ponto 010, torre 11895, ajuste no 012. Táxi via ponto 010, torre 11895. Atingindo e mantendo 2500 pés, papá, Alfa Tango Sierra. Papá, Alfa Tango Sierra. Desça para o 1500 pés, altimetro 1902. Reporte visual com a pista 17. Positivo, vai descendo para 1.500 pés e reportará quando visual com 17. Papá, Papá, Mike, Golf, Mike, agora contato o radar da aeronave a 3.5 milhas do aeroporto de Salvador, recebendo 300 pés, já posso visual com a pista no 7. Ah, então já está visual, ok? É, então aqui a 600 pés, ok? Papá, Papá, Mike, Golf, Mike, chama agora a torre 118, decimal 9. Obrigado, bom trabalho, amigo, obrigado. Torre Salvador, é o Papapapá, Mike, Golf, Mike, boa noite. Boa noite, Mike, Golf, Mike, segue para o Pátio 5. Afirmo. Segue para o Pátio 5 sem reduzir, Mike, Golf, Mike, é parte final de 2 milhas. Mike. Parei para o ingresso na Torre do Interlagos. Confira esse ano para o Júlio Delta Lima. Reporte parei para o ingresso no corredor Interlagos, com isso mantém conhecimento dos corredores do Bairro Salvador. Isso, e a reportará entre lá, Júlio Delta Lima. Papo, Alfa, Tango, Sierra, atento para tráfego, agora posição 12 horas, meia, 12 milhas. Mesmo rumo, com Robson 44, a 500 pés, prosseguindo para pouso na pista no 7. Chego, está ciente. Isso, porto estabilizado, está livre da restrição vertical em pelo. Meu corpo presente, livre da restrição em pelo, descendo para 2 mil pés. Confirmando 1012. 1012. Olha o papapá, papapá, Alfa Tango Sierra. O senhor deseja que a gente reduza a velocidade? Eu reduzo a velocidade Alfa Tango Sierra, caso não seja suficiente, vai fazer uma espera. Uma curva pela direita. Na rotatória. Deixa eu ver, então vai iniciar a redução aqui. Redução de velocidade, chama agora a torre 118, decimal 9, tem um bom posto. 895, muito grato. Boa noite, muito boa noite, papá, papá, Alfa Tango Serra. Boa noite, papá, papá, Alfa Tango Serra. Reporte vertical da RMA, ingressão nacional da 17. Parada vertical da RMA, Alfa Tango Serra. 1-0-1-2. 0-0, via Mari, o Brasil está. São 3897, aguarda cópia, prepara a saída da EO Leda Motiva. E seguir à direita, dá 17, direto para o PAT 5. Afirmo. Gente, vento 170 graus com 9 nós, altímetro 1012, é parte controlada do PAT 5. Ai, que graça. Está voando na proa 075, a proa ideal para ingressar no corredor Interlagos, está presente, seria a proa 115. 115, graças. E siga sem reduzir, o Alfa Tango Serra aguardando autorização para pouso. Eu poderia confirmar a posição do helicóptero, que vai pousar no 17? O helicóptero vai seguir à direita da 17 direto para o PAT 5, o Alfa Tango Serra. Então estamos seguindo aqui. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206 na Fuca. Azul 4206, contato com radar na decolagem, Super Mesmo 350, na saída Puca, transmissão Caju. 350, Puca Caju 4206. Boa noite, São 3567, para Quebec, para autorização 300, Brasília. São 3567, aguarda cópia, preparar a Borelefa. Agora ele aguarda. São 3897, pronto cópia. Caso. Gente, Alfa Tango Serra, livre pouso no 17, vento 160 graus com 8 nós, altímetro 1012. Livre pouso, Alfa Tango Serra. 119.35, transponder 5401. 3202, para o Guarulhos. Alfa Resolu 10, da EO Leda Mótica, decola da 10, pula pela direita. Sinal 35 é o controle, 5401. Transponder 3897. 3897, cotejamento correto, são prontos para o feedback de funcionamento. Encontrar para o feedback de funcionamento, 3897. Aí, meu 143, chama agora a turma 118, decimal 95. 118, decimal 95. O 2591, nós estamos autorizados o teste via FAT 1, da Fendia, considero no 0, torre 11895, ajuste altímetro no 0, no 3. No 0, no 3, FAT 1, Índia, considera o sistema 1895, 2591, boa noite. Visão. Alô, 43, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. 43. São 3567, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Brasília, nível 360, decola pista 10, a curva direita, saída Ávora Elefa, via Upper Zulu 17. Após a pino, prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119.35, transponder 5163. Autorizado Brasília, 360, pelo Luno 7, decola da 10, curva direita, árvore Elefa. Controle 1935 e aciona 5163, da 3567. 3567, cotejamento correto, chama pronto, pushback, funcionamento. Trabalhando. Solicita expulsivo a proa do EOR, a intenção é quando mais próximo cancelar e, se possível, pousar na 35 para agilizar. Sim. Papá Romeu Bravo, Vitor Sango, está autorizado voar a proa do VOR. Reporte para o cancelamento, para mudança de regra, o Papá Romeu Bravo, Vitor Sango, terça para 3 no 10, altímetro 1-0 no 3. Comei 3 para 3 no certo. Prodo VLR vai reportar para cancelamento. Bravo, Vitor Tan. Você é a Livre Pack Track, é a parte livrando para baixo. Salvador, o Chanel 6355, na remota 13, pushback em acionamento, boa noite. Chanel 6359, aguarda qualquer coisa, gentileza. Salvador, boa noite, azul 2591, ponto 0, pronto. Azul 2591, ali, mantenha no 0. Ali, mantenha. 6355, está autorizado já para um táxi? Autorizado, chamando a táxi, o Xené 55. Também 143, solo 57, livre à direita, solo 12, 1, decimal 9. Direita, solo 12, 9, meia 1, 143.